Voltando pontos para táxi o Tapá, altímetro no 022. Salvador, um excelente início de manhã, da 3240, está se aproximando do ponto de interdão completamente. Autorizado decolar, visto no zero, a linha decola, o vento no 40 graus, 11 nós, o altímetro agora no 1022, no 022, bom dia, da 3840. 1022, alinhamos a 10, decolamos, um excelente dia para você. Romeu Golfo Victor na escuta. A Lima tem cabeceira no 7, táxi via pista. E o 5973 para autorização, chama só 12 no decimal 9. 3 a bordo, 2 horas de PCI, uma alerta com isso. Salvador, bom dia, 0, 3. E o 5973, bom dia. Vamos, só. Táxi Sideral 9970, tem 3 a bordo, tem 2 horas e 30 de autonomia, alterna São Luís. Autorizado táxi ato 1 ainda, estou esperando no 02262, que ligar 10 ou no 1022, por favor. Pela Índia, ponto espera 286, Sideral 9970, tem 21. Fala, Rio 5973. 4-3, autorizado. 3-0, via Peru, 5-8. Recola 5-0 com a esquerda, sai da PUCA, transição Caju. Controle 1-2-0, décima 8, acionado 5-1-6-2. 3-1-0, você falou, solicitado 3-7-0, mas é PUCA, Aracaju, cabeceira 10, curva da esquerda para recolagem, uniforme 58, 120.8, o controle. 5162. O 5973 está correto, confirma que tem ciência do OTAN, fechamento da pista. Positivo, é o motivo da minha chamada inicial da tempo, a gente acionar e publicar. O fechamento aos dois meios. Já fechou, né? 20.8, tá? 3290. Faltam 3 minutos só, está mantido então no TAN, né? Felizmente não, só com autorização não seja em alta, não tem que ser. Não, em casa é sua. Ah, sim, então a gente não dá mais, correto? Então, só daqui uma hora, correto? Afirma. 330, tá 3890. Manter o ponto de federal. O meu Golfo Victor, está aguardando devido sequenciamento para 1-0 decolagem, ok? Alta Cargo 6570, tem livre decolagem, pista 90, vento 140 graus, cono 2 nós. Sideral 9970, após o 767, ele mantém capoeira 90. Quem é que você acerta, prossiga? CSS, CA90 para? Qual é a radial ideal de saída? Gente, a radial ideal de saída de Salvador é ingresso no corredor Axé. Quantas milhas fica a localidade de Salvador? Opsa Cargo 6570, os 27 decola, chama o controle 120.8, bom voo. 208, bom dia. Salvador, bom dia. O Opsa Cargo 6570, cruzando 2200 para 390. Opsa 6570, contato radar, sou para o nível 390, saída PUCA. Para 390, na saída PUCA, Opsa 6570. E 5973, escuta? Turbulência 767 decolou a frente, quando pronto, em livre decolagem, pistão 0, vento 130 graus, cono 2 nós. Ah, mas é, a gente ia pescar agora, a gente chegou a chamar, mas não dá mais tempo assim, notando. Tudo bem então, só 3153, escuta? Três, escuta. Escuta, prossiga. Previsão pra push. Para push já, o tá 3153. Tá autorizado, dá estacionamento e chama ataque. Chama ataque, 3153. Fala, Rio 5973. Dá tempo ainda de push BK? Imediato tem. Ué, a gente tinha chamado anteriormente, tem 4 minutos, falou que não dava mais. Pois é, a gente cumpre o que está previsto. Porém, a CGNA abriu a janela para que seja decolado a sua aeronave e a aeronave do teste já tinham copiado. Se tiver início de pega imediato, a gente está autorizado. Tá bom. Iniciar imediato? É, só guarda um segundo aqui que eu agora despacho a gente aqui da aeronave, só um minuto. De novo, chama o controle 121 no 120, décima 8, corrigindo. Sim, chama o controle 208, sideral na 970. O Romeu Golfo Victor tem uma modificação na sua saída, pronto, cópia. Após a decolagem no 7 para a curva à direita, para interceptar a radial 260 de Salvador, para interceptar a radial 260 até 20 milhas após direto em rota ao Romeu Golfo Victor. Ao 9970, sub e mantenha 340, saída Momo, vigilância radar. Sim, salve 340, sideral 9970. Nós. O 5973 está já fazendo. Já o reboque já engatou aqui de novo, já podemos fazer. Não compreendi, o Rio 5973 vai acionar e fazer pushback. Esquece, já posso mostrar. Nossa. Ah, 050 na chegada, Mário. 050 na Mário, chegada 200. qual foi o meu golfito da semana de Costa para lá? A cidade com meu semana de Costa para lá? 08, exatamente, bom dia. 200, controle. É 200. Entende do Notan de fechamento da pista 1-0? Sim, também é 2-0. Estou na escuta para as modificações das regras de voo e pouso visual na pista 1-7. Sim, vai chamar, 2-0. Controle senador, bom dia, Papatango Romeu, vou se ver, estou curvando na direita para interceptar 260. Tem alguma restrição, pode acender. Pode subir sem restrição. Qual a radial ideal para... O rumo ideal confirmado para Deschan? Vai ser 2, 4, 6. Vai ser o próximo na vida. Ok, chame o 105 e 1-2085, alterna 2545. 3890. Sim, 3890, bom dia. Nossa, 3. Considera a autorização de puxa, ok? Vai. A puxa vai ter que ser fechada para a reforma. Só retorno ao 1-1-1-6, ok? Ué, mas a gente foi informado tem um segundo aí que é, aqui ao Rio e o Tanto. Gente, mas nosso contato com o J. Aeronave, comandante, tá vendo que tem muita gente aí em volta dela até se iniciar o puxa. Precisa que seja o mais rápido possível. Destino 1-0-0, Romeu Golfito. Absa 6570, passa nível 220, chame Recife na frequência 2685, alterna 2545. 2685, 2545, boa, ponte. Dá 3153, na escuta? Dá 3153, iniciando puxa perto. Sim. Eu acho que o sistema tô correndo em Goiás, calma aí. Mas... Afirmativo, Maclet Romeu comprou a Norte. A intenção sobre voo de Tinga e Subúrbio, 140 com 3, é o vento 140 graus com 3 nós, o altímetro no 022. Quem é que se na escuta? Afirmativo, nos chame para decolagem, ok? Temos com o Robson 44 decolando do campo com o Pro Norte. Controle 1-2-0-8. Sente o Marcos Juliette Romeu aguardando transferência, decolou ao 35 de Salvador. Vai aguardar e vai manter o sobrevoo aqui no setor norte do aeródromo, no bairro de Tinga, Marcos Juliette Romeu. Afirmativo, mantendo-se a faixa aí do setor da 17, estamos com o helicóptero para decolagem, ok? Do hangar da RIMAR. Ok, está ciente do Ian Serra Serra? Está no visual aqui. Mantendo minha escuta, o Marcos Juliette Romeu, a intenção é sobre a Vaitinga e após o subúrbio. Afirmativo. Ciente, mantendo o sobrevoo da área de Itinga, quando for afastar, nos chame, por gentileza. Ok, vai reportar livrando o setor Marcos Juliette Romeu. Salvador, bom dia, 5316, tem informação, Acel. 5316, mantém a chegada da MAN, descido até 4 mil pés, 1022 o ajuste, informo que a pista 1-0 está fechada para pouso, segundo o Latam, pouso será VFR na pista 17. Você se mantém a 4 mil na chegada da AMAN, a escuta para as modificações da regra e pouso visual na 17. Chefe, perfil da AMAN, 4.353 na mesa. Vai livrar o setor, comprou do Nordeste. Marquinhos Chamel está na escuta. O IMCA Serra, ponte fora do solo, com proa da cabeceira 17, o vento no 40 graus com 1.3 nós, informa o helicóptero. À esquerda da aproximação da 17, Robson 44, mantendo ali as intermediações de Lauro de Freitas e Tinga. Tá, visual com o Águia Dourada, o IMCA Serra, mantém separação, a iniciando já está fora do solo. Gente, reporte aqui, a intenção é dar presente pro direto do farol do Itapuã, reporta na vertical, em Axiar Serra. Vertical do Itapuã, reporta lá, Serra. O mais direto do meu tá visual com tráfego, em Axiar Serra, sua esquerda, esquilo, na aproximação aí da RMAR, procedendo da RMAR para o campo. Tá no visual, em Axiar Serra, comandante Gideon. Valeu, grande abraço, bom dia. Bom dia. Que bom rever os amigos. Alô, comando. Gente, mantendo o setor, me escuta, Max Juliette Romeu. Me escuta, Max Juliette Romeu. Escuta. Tem plano modificado aos 37, mantém o 085 visual, e aguardando transferência com o centro Recife. Verbo, você pode afastar do 40 milhas. Conta na afastar do 40 milhas, eu vou pegar você. Paredo 2223, autorizado de chegada a Bolse, desse mantém a 050. Informo que a pista 10 para pouso está fechada, segundo notar. Na escuta para modificações da regra e pouso visual na cabeceira 17. Mantém ainda a chegada à malha até Bonfi, aguardando o sequenciamento para pouso visual na cabeceira 17. Parenta de autonomia, alternando Salvador. Autorizado, Jacques, no disco 976, no Empire 2, Índia, sua espera da 90, pouso, 262, legal 90, 22. Seguindo o Sam. Salvador, muito bom dia, Azul 913, zona cruza 235 para o 150 com a hotel. Azul 9131, desse mantém a 060, na chegada a Mari. Vamos que pistão 90 fechada para pouso, segundo notar. Na escuta para modificações da regra e pouso visual na cabeceira 17. Mantém a chegada a Mari aguardando instruções, descida até o 060. Chefe, permanece na chegada a Mari. Descendo até o 060, o azul 9131, gente do nosso, procede para a pista 17 visual. Xané 6200, desça e mantenha 2 mil pés, sob vetoração para final da 17, aguardando ainda as modificações das regras, curva à direita e vão ir na proa 050. Vai precisar marcar essa proa por mais 5 milhas da formação à direita aqui. Então sem problema, mantendo a proa. Mantendo a proa, meu Deus, meu Deus. Controle, o papo está com o Iaxerra Serra. Iaxerra Serra, 500 pés no corredor Axé, pode falar da barra. Bota lá na barra, Serra. Bom bom dia, tenho 3153, autorizado a linha decolar pistão 0, vento 140 graus com 3 nós. Autorizado a linha decolar pistão 0, 3 no meio, controle. Prossiga, senhor. Subvetoração para sequenciamento aí, pouso visual na 17, curva à esquerda na proa 080. Esquerda 080, reduzido 210, 10-4-3-3-9. E completa a redução para 1970 mais. 170, 1970-3-9. Do 2223, controle. Escuta, controle, passagem 2223. Vê se mantenha o 070 restrito e faça uma espera na posição BOMF. Espera na posição BOMF 070, passagem 2223. Salvador, Oxalé 6200, cruzando agora 3500 visual. Salvador, Oxalé 6200. Ok, o plano modificado aos 4-3, desça visual para 1500 pés, curva direita na proa 080, suporte visual com a cabeceira 17. Suporte visual com a cabeceira 17, área 200. O Romeu está livrando em Tinga e vai comprando o subúrbio, assim que autorizado. Pro norte, não é isso? Seria pro noroeste, né? Pro de Águas Claras, a presente, da Magnética 300. Afirmativo, tomando rumo da pro noroeste, aguardando transferência, o Marco Gillette Romeu. Presente autorizado, noroeste, grato. Prossiga. Manter o posto de espera e aguarda, marca com o Delta. Chamado de pouso. Copiado. Grato, senhor, pela colaboração. Um abraço. Proa 090, descendo até 3 mil pés, ajuste 1022. Na escuta para modificações da GR. Sete. Proa 090, descendo 3022, 553 no meia, reportará. Mike Juliette Romeu na escuta? Escuta, senhor. E afaste-se da final da 17, temos alguns tráfegos para pouso aí nessa pista, ok? Curva à esquerda aí na proa 280, afastando-se da cabeceira. O Mike Juliette Romeu já está aqui em Valéria, senhor. Está afastado 4 milhas e meia, está mantendo a magnética 300. Ok, o Mike Juliette Romeu, o paciente, o senhor vai se afastar até quantas milhas nessa proa que está mantendo agora? Agora até 10 milhas, porque a intenção é sobrevoar na paralela, senhor, na pausa externo. Coloquei de bolsa passando para o seu gestor, por favor. Ok, desça até 4 mil pés, ajuste 1022. Para o passarelo 2223, por favor. Afirmo, passaria do 2223, desça para 4.022, ajuste. 4.022, Azul 9131, desça e mantenha 050, ajuste 1022, passo e espera na posição Itápia. 050 com 1022, irá efetuar a espera na posição Itápia, o Azul 9131. Controle Salvador, Oxalé 6225. 6225, desça e mantenha 080 na chegada a Bonf. Informe que a pista 1-0 fechada, segundo o Notan, pouso será VFR na cabeceira 1-7. Previsto uma espera na posição BOMF. Posso descendo até 80, espera sobre BOMF, ciente da pista 1. Xané 6200, já visual com o campo? Eu achei visual, Xané 2-0. Chama a torre agora na frequência 118.6 para uma base final da 17. 5316. Curve à direita na proa 100, informe visual com a cabeceira 17. Gente, proa 100, reportará 17, 5316. Posta 3153, cruzando 065 para 360. Suba ao 380, direto da EL Vigilância, 3153. 380 da EL. Romeu Golf Vito, chama o centro Recife, frequência 1685, alterna 2545. Bom dia. Controle, é o Rio 5973, mudança de frequência na sua escuta. Rio 5973, suba ao 310 na saída PUCA. 310, saída PUCA. Sobrevoo próximo ao Suburgo, hospital do Suburgo. Gente, está livre permanecer nesse setor 500 pés. 500 pés, escuta permanente do controle Maxilete Mel. Triple 5316, curve à direita na proa 1-10. E fome pronto aí para modificações da regra de voo e prosseguir VFR para a cabeceira 97. Ok, senhor. Proa 110 informa que ainda não está visual. Reporta Aralto, 5316. Está aí agora 5.5 milhas para interceptar o eixo da final da cabeceira 17. 5.5, ciente. Tem referências aqui no setor? Pode baixar para 2.500? Pois é, 2.500. Ciente. Controle Salvador, bom dia, voo no 922. Passaria do 2223, controle? Escuta, controle, passareiro. Vê se mantém a 4000, redução para 170 nós, abandone órbita, voe na proa 200 para interceptar aí a final da 17 e na escuta aí para as modificações da regra de voo. Qual é a referência de vai no setor, controle? Eu estou modificar, por favor. Então, modificado aos 48, desça visual para 1500 pés, ajuste 1022. Vai seguir um Embraer 190 da Trip, sua posição de 12 horas, 12 milhas aí na final visual da 17. Pode manter um 70. Calibre descido até 1500 pés, condições visuais. Temos um Fokker 100 da Oceané, com a Gino Airbus da Oceané, para pouso na pista 17, logo em seguida o Embraer da Trip, ok? Duas aeronaves para pouso na 17. Cabeceira 17 visual? Negativo. Ok, então espera será em Mari, qual o nível aí ideal para espera? Mari pode ser no 170. Não desce, mantém 170, espera em Mari. Espera em Mari, nível 170. Azul 4298, desse mantém o 070, faça espera na posição intacta. 70, espera intacta, bacana, né? P5316, curve à direita na proa 170. Agora vai interceptar o eixo da cabeceira 17, forma quando visual para modificações da regra. Gente, à direita 170, informa Aralto, 5316. Avião 31, desse mantém a 4000 pés, ajuste 1022. Está livre abandonar a órbita, curve agora à esquerda na proa 045. Operação para a final da 17, guardando aí modificações das regras. Passaria do 2223, tem contato visual com a cabeceira 97? Contato visual com a cabeceira 97, ainda não. Ok. Então 3153, passa 160, chama o centro em 1251, alterna 3325. 251-2325, boa. Visual, 35316. Ok, então plano modificado aos 50, desça visual 1500 pés, chame a torre na frequência 118.62. 18.6, obrigado senhor, 35.3.6. Passaria do 2223, para interceptar aí o eixo aí da final da 17, curva à esquerda na proa 170, informe avistando o campo. Estima 5 Prona, 70 camarada em cima do campo, passando 2225. A Coca-Cola já conseguiu ficar com o vizinho direito aqui, que é uma formação próxima do estádio.